Começa agora o Empreendecast. Um bate-papo informal sobre empreendedorismo. Empreendecast. Sou empreendedor. De fato, minha natureza é esta. Estou pronto para criar o que for da minha responsabilidade. Criar para atender as necessidades daqueles que a mim chegarem. Meu foco está no trabalho e no desejo de viver uma vida plena onde eu me realize e me sinta feliz neste trabalho. Declaro que insistirei até o final das minhas forças para tornar-me melhor do que eu fui ontem, dia após dia, para ajudar, junto a outros empreendedores, a criar um mundo mais livre e autônomo. Olá, ouvintes do Empreendecast, sejam bem-vindos ao nosso sétimo episódio. Eu sou o Hugo Magalhães e hoje nós vamos falar sobre como criar a sua empresa sem investir quase nada. Estão aqui comigo meu amigo Bruno Milor e hoje nosso convidado Marcos Rezende, do Insistimento. Marcos Rezende, para quem não conhece, ele é o editor do blog Insistimento, que fala sobre empreendedorismo, que apoia as pessoas a se conscientizar sobre o poder dos talentos. E ele dá dicas sobre como você se localizar no seu ambiente, como buscar uma profissão certa, como sair para empreender. E é muito bacana. Acho que quem não conhece, vale a pena conhecer. E com certeza ele vai agregar bastante hoje nesse episódio. Seja bem-vindo. Tudo bom, Marcos? Tudo beleza. Empolgado aí para esse novo episódio de hoje. Esse episódio, primeiro episódio que eu tô participando, né? Legal, cara. Já agradeço de antemão pela participação com a gente. Não, nada. Aqui também hoje, de volta ao Empreendecast, nosso amigo Milor Machado. Como que foi a viagem, Milor, pelo Brasil? Cara, foi muito boa, viu? Passar o final de semana em Salvador. Aí depois na terça-feira ir pra Floripa, ficar uma semana no hotel. Foi bem divertido, não dá pra reclamar não. Agora o Luiz tá se divertindo dessa vez, né? Vocês estão revezando lá pra gastar o dinheiro do Empreendemia, né? Pois é, o Empreendemia World Tour tá rolando aí, uma das vantagens de ser empreendedor, né? É, legal, cara. Quem dera, ele vai fazer, né? Amanhã. É, já vai ter acontecido, mas pra quem tá ouvindo, né, amanhã, dia 11, acontece o primeiro Café com Negócios em Curitiba e fica aí o convite para os próximos eventos. Para quem ouvir, o Café com Negócios é um evento muito bacana que vai acontecer todo mês em Curitiba. Aqui com a gente também, Bruno. Tô de volta aqui no Insistimento com o Empreendecast, eu e os convidados da banca hoje. Como sempre, muito empolgado e vocês vão ver um ótimo episódio com o Marcos Rezende aí, depois dos recados. Leitura de e-mails e recados. Promoção do Empreendecast. Bom, pessoal, então agora nós vamos ao resultado da promoção do Empreendecast, do episódio 6 do Empreendecast, né? Onde nós colocamos para o pessoal concorrer o livro que se chama A Magia dos Grandes Negociadores. Ele é do Carlos Júlio e foi cedido gentilmente pelo Roberto Firmino para ser sorteado no último episódio. A promoção era dar o retweet na frase "Eu quero ter a magia dos grandes negociadores". Bastante gente participou, foi bem legal, ajudou a divulgar, e isso foi muito bom. A gente teve um feedback bem bacana também do último episódio. Então eu queria agradecer e agora o Hugo vai dar o resultado. Ele fez o sorteio aqui entre as pessoas que retuitaram e seguiram o Empreendecast. Qual que foi o resultado aí, Hugão? É isso aí, pessoal, eu queria agradecer de novo aos que participaram. É uma divulgação bacana que a gente precisa para o Empreendecast. E queria anunciar que o vencedor da terceira promoção do Empreendecast foi o Fábio R. Gomes. É isso aí, Fábio, parabéns. Tomara que você aproveite bastante o livro. Manda o feedback pra gente depois do que você achar do livro. E assim que você ouvir o episódio, pode ser por DM ou então por e-mail, contato@empreendecast.com.br. Manda seus dados, endereço, que a gente vai mandar o livro pra você. É isso aí, parabéns, Fábio. E eu queria dar um recado aqui hoje. A gente recebeu um e-mail muito legal do Ricardo Dantas. Ricardo Dantas é parceiro do Empreendecast já, ele comenta nos episódios lá, segue no Twitter, a gente tem mantido contato com ele. E o e-mail que ele mandou achei muito legal. Eles lançaram na semana passada, ou na semana retrasada, não lembro, a rede Bloompa. Para quem não conhece, bloompa.com.br, ainda está em beta, o aplicativo não lançou oficialmente na internet, mas eles criaram como beta mesmo o aplicativo para Facebook. É muito legal, recomendo que vocês deem uma olhada lá. E o mais interessante é que eles estão precisando de feedback. Então, vocês vão lá, usem o Bloompa, vou explicar rapidinho, que é uma rede de, é uma rede social de compras. Através do Bloompa, você demonstra o interesse num produto, né? Aí se você compartilha esse interesse com outras pessoas, vocês colocam opiniões sobre o produto, indicação, e o Bloompa vai te indicar uma loja, eles vão procurar promoções, as empresas de e-commerce vão indicar promoções para você. Às vezes, se o interesse for muito grande em tal produto, eles vão criar uma nova promoção. E eu achei bem interessante a ideia, uma coisa bem inovadora. Vamos usar o Bloom para colocar o feedback lá pro Ricardo. Achei muito legal e tomara que dê certo. E assim que lançar o beta, a gente vai convidar o Ricardo para vir aqui também, para dar o anúncio, para a gente divulgar também. E é isso aí, Ricardo. Muito obrigado pelo e-mail. Pois é, pessoal. Eu também instalei o Bloom aqui no meu Facebook, então eu indico para vocês, instalem, testem aí, vai ser bacana. E com certeza, quando o Ricardo lançar a aplicação, colocar ela para funcionar, a gente vai falar aqui de volta e todo mundo vai lá usar. Obrigado ele por ter mandado o e-mail aqui, a gente espera que dê certo. Então é isso, então agora nós vamos para o episódio, que vai ser muito bom. Marcos Rezende aí dando uma aula para a gente. Muito obrigado e espero que vocês gostem. Começando aqui o nosso episódio, então, nossa primeira parte do episódio, nós vamos falar sobre o momento pré-abertura da empresa. Eu queria começar perguntando ao Marcos qual o papel real do empreendedor e por que empreender. Então, essa questão sobre o papel real do empreendedor e por que ele deve empreender, a primeira coisa é o seguinte: muitas pessoas começam a querer empreender porque elas querem ganhar dinheiro. E na realidade não é bem isso. Você tem que empreender porque você tem alguma coisa dentro de você que move você a empreender. E o papel real do empreendedor, assim, para quem está hoje é dentro de um emprego e é empreendedor, ou seja, o cara tem ideia de abrir o próprio negócio, é que se ele não fizer a parte dele, muitas pessoas vão estar sofrendo com isso. Porque as pessoas acabam não utilizando aquele potencial que ele tem de empreender, é para consumir os produtos e serviços dele. E a outra coisa é o seguinte: se o cara está insatisfeito na profissão dele e ele sente o impulso de empreender, o que, que vai acontecer é que ele, não empreendendo, ele vai ser um cara insatisfeito a vida inteira. Então, assim, e na realidade as pessoas se equivocam quando pensam que empreender é algo difícil, né? De empreender é para quem é empreendedor. Às vezes o problema da pessoa não estar se realizando profissionalmente é justamente porque ela tem que trocar de emprego e não empreender. E não é o caso de ser o próprio chefe que isso vai resolver todos os problemas dela. Então, a questão é essa: o papel real dele, e até eu falo isso no meu livro também, é que o empreendedor ele tem que realmente buscar a riqueza, porque ele é um gerador de riqueza para toda a sociedade em volta dele, tanto a família dele quanto a sociedade. Então esse papel é fundamental e só para citar um exemplo, eu vejo que os meus clientes, tanto na área de coach quanto na área de internet, se eu não fizesse o meu trabalho de empreendedor, hoje muitas famílias estariam ainda desempregadas porque eu não tive aquele simples insight de fazer o que eu tinha que fazer. Que não é nada demais, é só o meu papel. Mas eu enxerguei isso, fui lá e fiz. Então, acho que isso é muito importante a pessoa entender que existe um papel, uma responsabilidade muito maior do que somente o ganhar o pão dele, entendeu? É isso que eu ia perguntar, Marcos. Você acha que é válido, assim, que pode ser recompensador uma pessoa querer empreender só por dinheiro, ou então ela querer empreender num ramo que às vezes ela não gosta? O que você acha disso? Eu acho que isso daí é a mesma coisa que você trabalhar numa empresa que você não gosta ou trabalhar só por dinheiro. Se hoje você for fazer uma pesquisa com os próprios amigos assim, quantas pessoas recebem aumento e mesmo assim continuam insatisfeitos? Então, às vezes, o cara pode estar ganhando muito dinheiro. E aquele dinheiro, é claro, ele vai usufruir aquele dinheiro. Vamos supor, o cara abre empresa só para ganhar dinheiro, ganha muito dinheiro, usufrui, mas no interior dele, ele continua sendo infeliz. Porque, na verdade, não é o objetivo que te traz a felicidade, é a ação diária, né? Então, é a ação diária que te traz a felicidade. Então, você estando fazendo aquilo que você gosta, independente se traz ou não o dinheiro, isso com certeza te realiza mais. Agora, se você está mais realizado, é óbvio que quando você encontra alguém que está onde ela deveria estar, por exemplo, um cara que tem o talento para ser pintor e é pintor, pô, o cara é excelente pintor. Agora, o cara que é pintor só para ganhar dinheiro, o cara não é pintor nunca, entendeu? Sim. Ele é só um cara que ganha dinheiro com a pintura. Ele exerce a profissão de pintor. só exerce, entendeu? É bem isso. É, eu tendo a acreditar que, além desses pontos aí que vocês mencionaram, se o cara gosta do que faz, ele vai fazer isso muito bem, ele vai conseguir ser persistente, superar todos os obstáculos, ele vai trabalhar motivado, vai ser mais criativo, e consequentemente ele vai acabar ganhando dinheiro, né? Sim. Então, pode não ser resultado direto, mas se ele faz o que gosta, a tendência é que ele acabe ganhando dinheiro também. Agora, o contrário não é necessariamente verdadeiro, né? O cara que ganha muito dinheiro não necessariamente gosta do que faz. Sim, e justamente tem mais uma coisa, para você se tornar, isso tem vários livros que você lê, você se tornar um especialista naquilo que você está fazendo, você precisa estar gostando, porque aí você lê mais sobre o assunto, aí você estuda mais sobre o assunto, você conversa mais sobre o assunto, você se envolve em círculos sociais sobre aquele assunto, então você está sempre fazendo a tua reciclagem. Se você não gosta, vamos supor, uma pessoa que trabalha com informática e não gosta, ela, quando chega em casa, ela não vai ler um livro de informática, ela não vai se reunir com amigos e falar sobre informática, ela nem quer saber. Então, ela não vai ser tão boa quanto aquela pessoa que realmente ama a profissão que ela lida no dia a dia, entendeu? Descubra o que realmente quer. Só assim deixará de caçar borboletas e começará a cavar em busca do ouro. Ô, Marcos, você já falou um pouco e eu queria que você, assim, exemplificasse mais. Você faz isso muito bem no seu livro, que é quais são algumas características, um feeling que a pessoa pode ter quando ela está indo para o caminho errado. Porque, às vezes, a pessoa, assim, ela, não, mas eu tenho que ficar aqui nessa profissão, eu estou trabalhando, às vezes eu preciso desse dinheiro. Mas quais que são as características que ela pode identificar que, não, isso não está legal, não estou fazendo o que eu gosto, então eu tenho que... Tem que achar o rumo da minha vida aqui. O que eu acho que é aquela parte que no livro você fala da caixinha, né? Como detectar que o cara tá dentro da caixinha? É um perigo muito grande porque, na verdade, nós, enquanto seres humanos, a gente tem a tendência a se aprisionar. Então a gente é meio que troca uma prisão por outra prisão. E a identificação disso é no seu próprio coração. Você tem que começar a observar se você tá fazendo realmente aquilo que você quer. Então, o importante é você entender que você não precisa se adequar ao mundo. Como empreendedor, você tem que criar o seu próprio mundo. Então, eu vou dar um exemplo por mim. Eu prefiro muito mais criar os e-books e os livros do que fazer as palestras, porque eu estou buscando uma vida, obtendo renda passiva, né, e transmitindo a minha mensagem para mais pessoas, não só as pessoas que ouvem a minha palestra. Então, eu estou modelando o meu mundo. Nesse caminho, vários problemas acontecem, as minhas ideias às vezes dão errado, quer dizer, na maioria das vezes dão errado, porque de uma certa forma eu não estou sintonizado, completamente sintonizado entre aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço. Mas a partir do momento que você começa esse caminho entre se desencaixotar, você tem que se auto-observar muito atentamente para que você não caia de novo na mesma armadilha. Eu tenho vários exemplos de pessoas que abrem a sua própria empresa, e quando elas vêm, elas estão trabalhando muito mais do que quando trabalhavam quando eram empregadas. Então o cara abre a própria empresa, daqui a pouco ele trabalha 14 horas por dia, não vê a família, não está com tanto dinheiro assim, ou tem muito dinheiro e não usufrui dele, e se aprisionou. Então isso tem que ter muito cuidado isso daí. Então para o cara perceber isso, que é a resposta à tua pergunta, ele tem que observar se em cada uma das tarefas do dia a dia dele, realmente aquilo está fazendo uma diferença para ele. Se ele está se realizando e se ele está conseguindo realmente ajudar as outras pessoas. Não pelo dinheiro, mas assim, poxa, eu estou fazendo isso daqui porque é bacana eu fazer. Então isso está alinhado comigo. Quando não for mais bacana, é melhor abandonar. Entendeu? Até o ponto de escolher os clientes é uma coisa que o empreendedor tem que fazer também. Oh, it's all over, baby! You know I'm on. Legal, Marcos. Agora a gente falou sobre a questão do sentimento do empreendedor. Agora, queria que você falasse pra gente um pouquinho assim, o que você acha que ele deve avaliar antes de começar, por exemplo? A questão do mercado, a questão de qual, em qual ramo atuar. O que o empreendedor deve analisar antes de tomar a decisão? Eu vou começar a empreender. Então, eu vou falar sobre o pessoal que é meu público-alvo lá do blog, né? Que são aquelas pessoas que hoje trabalham dentro de uma empresa e estão querendo empreender. Para essas pessoas, a primeira coisa a avaliar é justamente os seus talentos, é aquilo que elas querem fazer. Se elas vão tomar a atitude de saírem do emprego e abrirem a própria empresa, não tem por que elas abrirem uma empresa que não as satisfaça. Não existe um motivo, é melhor que ela continue no emprego dela e ganhando o dinheiro dela. Então, se ela procura sair da empresa, que ela abra uma empresa onde ela realmente se sinta plena. A partir daí, a primeira coisa que tem que ser avaliada, e muitas das vezes as pessoas se esquecem disso e querem fazer um negócio que vai conquistar o mundo, que vai vender milhões e vai ter uma grande ideia, que vai ficar rico de uma hora para outra, isso não existe, tá? Existe só após muito trabalho. Então, uma coisa que você deve fazer é avaliar no seu círculo social, tanto com os familiares, tanto com as pessoas que convivem com você no emprego, se existe ali uma possibilidade de você estar gerando um negócio para aquelas pessoas. Porque aquelas pessoas acabam sempre te incitando a fazer algum serviço para elas. Seja uma redação de um texto, seja uma pintura de alguma coisa, seja um concerto, ou seja, ir te chamando para festa, ou seja, algum papel você tem tendo aquelas relações. E algum papel é comum a todas essas relações. É justamente nesse papel que está o primeiro passo para você sair da empresa onde você está e começar a empreender. É você avaliando entre aquilo que você gosta de fazer e quer fazer, e você avaliando assim, poxa, eu tenho essas pessoas aqui, o que eu posso fazer para elas? E avaliando ali, é ali que está o teu negócio. Começando ali, devagar e sempre, você começa a crescer. Cara, bem bacana. Inclusive, esse ponto que você focou bastante, de descobrir o que, que você já gosta, é um negócio que eu comentei faz pouco tempo no blog. Que normalmente, quando o cara quer começar uma empresa, ele fica pensando no que falta para começar. Então, me falta dinheiro, me falta contato, me falta uma ideia genial. Só que, na verdade, ele tem que focar no que ele já tem. Então, o que você falou, qual que é a boa ideia pro cara? É o negócio que ele já tem paixão, que ele vai conseguir desenvolver essa ideia muito melhor. Então, eu não tenho dinheiro. Pô, beleza. Você dá um jeito, então, de ou economizar o dinheiro, ou então de conseguir levantar capital da forma mais rápida, talvez prestando serviço, coisa assim. Guerreiros vitoriosos vencem antes de ir à guerra. Você está ouvindo o Empreendecast. A questão da competência. Normalmente o cara fica pensando, eu não estou preparado para empreender. Eu ainda não tenho experiência suficiente, eu vou ficar esperando aqui, magicamente, um dia estarei preparado. Como você acha que o cara pode desenvolver essas competências e o que ele pode já aproveitar para começar? Uma coisa que a gente tem que tomar um outro cuidado, além daquela parte que eu falei do encaixotamento contínuo da nossa vida, é a questão do autossabotador. Muitas das vezes a gente fica com essas questões assim, eu não estou preparado, eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Isso é mentira, entendeu? Você pode fazer tudo na hora que você quiser. A questão é que tem que existir um planejamento prévio. Esse planejamento você pode fazer tanto tendo a competência e como não. Quando você vai começar, o que eu digo para todo mundo é o seguinte, tente começar sem dinheiro, entendeu? Não pode investir dinheiro. Porque sem dinheiro você começa a ter mais criatividade. Então você começa a buscar alguma coisa que te possibilite fazer aquilo que você quer sem dinheiro. Se você começa a investir muito dinheiro, você está mais que se auto-sabotando para dizer amanhã que você perdeu um negócio, perdeu muito dinheiro ali e não quer mais empreender. Então se você não tem dinheiro, não tem problema. Procure dentro daquilo que você quer fazer as coisas sem dinheiro. Agora com planejamento. Se, por exemplo, você quer atuar em uma área, vamos supor, o cara hoje é programador, só que é programador júnior, ele quer abrir uma empresa de informática que venda sistemas como SAP. Bom, claro, existe, ele tem que fazer alguns cursos, tem que fazer uma formação. Mas se ele quer abrir um negócio próprio dele agora, ele pode começar com um mínimo, aí ele tem que descobrir o que seria esse mínimo e começar a ir aumentando, ampliando o modelo de negócio dele para satisfazer a necessidade dele que ele tem no futuro. E com o dinheiro da própria empresa, ele vai reinvestindo. Um exemplo disso é o meu blog. Meu blog, eu não misturo a receita dele com a receita da Noxon, que é a minha empresa de internet, e nem com a minha receita pessoal. É a receita dele. Todo o dinheiro que eu invisto nele sai dele mesmo, entendeu? E que é justamente para me fazer ter mais criatividade. Então, essa questão, eu não tenho, assim, vamos dizer, eu não tenho várias competências. Só que outra coisa que eu falo também é que você tem que criar um modelo de negócio que seja testável. Você cria um pequeno modelo, testa e vê se ele funciona e obtém o feedback do mercado. E aí você vai melhorando ele e refinando ele continuamente. Nesse caminhar, você vai ganhando as competências que você precisa. E você vai vendo, dentro daquilo que você está fazendo, o que você precisa aprimorar e adquirindo as competências passo a passo. A questão, O melhor é que muitos empreendedores, eles querem resolver o problema deles na hora. Eles querem sair da empresa agora e ganhar 10 mil no mês que vem, depois 1 milhão no outro mês, sendo que não é assim, entendeu? Não é assim que a banda toca. É legal, Marco, você falar que às vezes é perigoso o empreendedor começar com investindo dinheiro e tal, e que ele pode se auto-sabotar, mas você acha que isso vale para quem tem interesse em começar um negócio que é uma franquia, pegar um modelo de negócio pronto, que tem toda a assessoria pronta? O que você acha para quem tem essa ideia? Você acha que vale a pena? As franquias oferecem esse grande benefício delas já terem um modelo pronto de negócio, então basta você comprar a franquia e começar a seguir aquilo dali. Mas a questão aí vem da assim, qual é o verdadeiro papel do empreendedor, que foi aquilo que a gente falou lá no início, é ele se autorrealizar. Se o empreendedor se autorrealiza, o potencial dele é multiplicado por 1000 vezes. E aí esse camarada, ele vai conseguir ser um gerador de riquezas contínua para a sociedade. Então ele não vai simplesmente só abrir uma franquia. E ele pode abrir uma franquia que não esteja muito a ver com ele, daqui a pouco está empregado novamente dentro da própria franquia. Então é preciso ter muito cuidado, principalmente quando a gente está falando assim, porque existem dois mundos, né? Existe quando a gente está falando da pessoa que já é empregada, e que é empregado e quer ser empreendedor. E existe o camarada que é empreendedor. O cara que é empreendedor e empresário ao mesmo tempo, ele até consegue administrar outros negócios. Então ele consegue ter um negócio aqui, depois ele ter outro negócio ali, porque ele não está muito mais ligado nessa satisfação intrínseca que vem do trabalho diário. Quando o cara é um trabalhador que é empregado e quer ser empreendedor, ele tem que ficar muito preocupado, porque o cérebro dele, todo o corpo dele e toda a vida dele, ele passou sendo empregado. Quando ele muda para ser empreendedor, tudo muda. E aí tem que ter muito cuidado para ele não se auto-sabotar. Então o cara vai lá, pega 20 mil ou 50 mil ou 100 mil, investe em uma franquia, não se satisfaz e vira um empregado e olha assim para trás e fala, poxa, investir dinheiro aqui é melhor voltar a ser empregado. Então isso tem que ter muito cuidado, são dois perfis diferentes assim. Tem o cara que é empreendedor e empresário, que acredito que seja eu, Milô, vocês também, então são pessoas assim, e existe o cara que está saindo ainda. Esse cara que está saindo ainda é o cara que tem que ter mais cuidado, porque ele vai precisar ter o papel dele o tempo inteiro e no que ele está fazendo. Marcos, você falou aí agora, acabou de falar da franquia, e antes você falou que é bacana você começar com pouco dinheiro, porque isso vai estimular a sua criatividade, você vai ter que se virar para dar conta, e dar conta, um dos pontos que você vai ter que dar conta, né, o empreendedor vai ter que dar conta, são os gastos. Toda empresa tem gastos e isso é inevitável, a empresa tem que sobreviver. No seu livro você fala algumas dicas e dá alguns toques nas pessoas para poder reduzir os gastos iniciais. Assim, é o se virou mesmo, a pessoa tem que dar seu jeito. Então, fala um pouco disso para a gente. Justamente. O modelo que eu comecei a adotar quando eu abri a minha empresa e os negócios que eu faço foi um modelo que de ganha-ganha com os dois profissionais que são os principais de uma empresa, que é o contador e o advogado. Sem um bom contador e um bom advogado, a tua empresa está realmente quase falindo já no início dela. Então, é fundamental isso daí. Tendo um bom relacionamento com esses dois profissionais e conseguindo fazer um perfil de ganha-ganha, o que eu chamo isso? Por exemplo, tanto o meu contador quanto o meu advogado, no início da Nox, eles ganhavam um percentual dos contratos que eu ia fechando. Então, quanto mais eu ganhava, mais eles ganhavam também. E foi uma coisa assim, eles não tinham muito trabalho no início e eles ganhavam um bom dinheiro. E conforme esse trabalho foi aumentando, aí eu fui me dispondo a pagar um fixo para eles um pouco maior que aquilo que a gente estava pagando. Então, você tendo essa visão um pouco no início e acreditando assim que o principal, você não vê assim, tudo que eu tenho que gastar pode ser um empecilho para mim. Não, você tem alguma negociação, entendeu? Tanto com contador, advogado, a questão dos móveis também. A dos funcionários é um pouco mais complicada, porque você está envolvendo a vida de outras pessoas, né? E você tem que saber avaliar muito bem o funcionário para você poder admitir ele. Mas tem os outros modelos, que é o modelo que eu uso na Noxon, que a Noxon ela possui os empregados que estão espalhados pelo Brasil. Não tão espalhados como eu queria, mas tem duas pessoas que trabalham longe da gente, tanto eu como meu sócio, que trabalha em cidades que eu trabalho em Curitiba e ele no Rio. Então, assim, eles conseguem um modelo que consegue oferecer um bom serviço, mas diminuindo os custos. Isso é fundamental também, porque eu fico muito preocupado com essa questão de você estar se autoflagelando com os seus custos, entendeu? O cara começa a empreender, isso eu vejo muito. O cara fala, eu preciso de um celular novo, preciso de um novo notebook, eu preciso de uma sala, um ponto comercial aqui, porque se eu não tivesse ponto comercial aqui que, é super ultra, não vai dar certo. Se não tiver esse ponto comercial, não vai dar certo. E aí o cara fica brigando pra arrumar a casa, e ao invés dele montar um negócio dele da maneira mais simples que possa funcionar, ele fica arrumando a casa, passam 2, 3 meses, 6 meses, e ele falha. Porque ele se preocupou muito em arrumar a casa, que é a coisa que o empregado faz, do que ser empreendedor e sair para vender. E daí depois, com essas vendas, ele ia organizando a casa pouco a pouco, fazendo aquela melhoria contínua. Então essa é a grande questão. É, ô Marcos, e também assim, eu vejo que não é para reduzir custos só com, igual você falou, a importância do advogado, do contador, mas eu acho que em geral, no início, igual eu vejo uma agência digital, a Norton, por exemplo, imagino que vocês tiveram gastos com gráfica, por exemplo. Uhum. Você pode trabalhar nisso também, escolher, fazer uma espécie de acordo, pode tentar escolher uma gráfica que cobre mais barato, entendeu? Alguém que você conhece. Você então, paga assim, parcelado. Exatamente, você paga parcelado, dá porcentagem também. Então, assim, eu acho que o recado é para trabalhar essa questão de não ter gastos exorbitantes no começo. Uhum. Né? Então, para você fazer parcerias e tal, às vezes cortar, às vezes você não vai colocar um gasto que você não precisa no início. Uhum. E deixa eu complementar uma coisa, porque como o empregado, o que acontece? O empregado está acostumado a receber um salário fixo de todo mês. Então, o foco dele está em gastar. Não é em ganhar dinheiro. Quando ele vira empreendedor, ele tem que ter um fixo para ele, tem que conseguir tirar um fixo para ele da empresa, mas a preocupação dele tem que ser em ganhar dinheiro, em aumentar o faturamento dele. Então, vamos supor, se ele ganha 1.000 na empresa, ele passa a ganhar. E se ele ganha 1.000 sendo empregado, ele vai para a empresa dele e continua tirando aqueles 1.000, mas ganhando mais dinheiro para que no final do ano ele consiga fazer uma grande retirada de lucro. Então, isso é fundamental porque realmente quem é empregado e quem pensou muito tempo como empregado acaba tendo uma facilidade maior em gastar do que ganhar. Já quem é empreendedor, ele precisa estar muito preocupado em ganhar e não gastar. É essa a questão. Isso você encontra quando você lida com empreendedores de pequeno porte, que eles aprenderam isso na unha. Então, os caras montaram o negócio deles economizando mesmo. Eles ganhavam, mas não gastavam quase nada, entendeu? Isso é interessante também porque até estou lembrando aqui de um post bem famoso que tem lá no blog da aceleradora, o que você falou mais no início, que você tem que começar a fazer sua empresa funcionar, ter ideia, ser criativo e fazer ela rodar, fazer a roda girar com pouco dinheiro, porque depois que você fizer isso, agora a empresa está funcionando com pouco dinheiro. Agora, tanto um investimento, talvez, de um capital externo, de algum investidor externo, quanto o seu próprio lucro que você vai reinvestir, vai fazer o seu negócio crescer, porque ele já funciona. Ele já tem um modelo, ele já funciona. Agora, se vir um investimento de fora, no caso de uma startup, se você quer fazer um empréstimo para expandir a sua empresa, está com um plano de alavancagem, então isso é bem interessante. Às vezes a pessoa acha que para começar ela precisa de muita grana, muito dinheiro, e não, ela tem que começar a ganhar dinheiro sem ter muita grana e depois fazer a empresa ficar escalável, né? Ela precisa mostrar resultado, entendeu? Porque assim, existe uma diferença entre plano de negócio e modelo de negócio funcionando. O plano é só um plano, é puro achismo mesmo assim. Agora, o modelo funcionando, quando você começa a vender, isso eu tiro por mim, assim, os meus investimentos no insistimento, que é um blog, né? Eu começo a vender, eu faço um e-book e vendo o e-book, aí beleza, eu faço algumas poucas vendas. Quando eu consigo chegar a uma meta que eu vejo que as vendas realmente estão saindo, aí eu falo, agora é o momento de eu investir nele. Aí eu vou, mudo o site, aí eu mudo o processo de compra, aí eu paro e vou investir. Mas eu não faço nada sem antes ver se aquilo vai funcionar. Que é um absurdo você chegar e criar uma empresa toda, investir um dinheirão e chegar lá no mercado e ninguém comprar a tua ideia. Então, o ideal é que você tenha algo simples, que você mostre no mercado e fale, você compra isso daqui? O cara compra. Aí, quando você tem ali já, sei lá, 3, 5 clientes, você já começa a ver assim, opa, meu negócio está funcionando. Isso serve até para quem está empregado, por exemplo. O cara admite lá, eu vou dar um exemplo simples, né? O cara admite que ele precisa de 1.000 reais para continuar vivendo fora da empresa. Então ele começa a ganhar ali, chegou a ganhar já uns 400 por fora, ele já fala, poxa, eu já consigo ganhar algum dinheiro com isso daqui. Agora, se eu sair daqui e vender mais na rua, eu consigo fazer mais dinheiro, entendeu? Então o cara já começa a ter uma certeza. Então isso daí até para aumentar a autoestima do empreendedor também, ele começar a testar o modelo de negócio dele para até depois ele conseguir algum investimento e ver que a coisa realmente está dando certo, entendeu? Como hoje eu tenho o blog de sentimento, hoje eu vejo que venda de e-book realmente dá certo, porque cada vez eu vendo mais, né? Então é só uma questão de eu aprimorar o site, investir mais, e que isso vai aumentando, bem assim. O negócio que eu gosto de dizer no blog é que se você não tem dinheiro, tenha um projeto, pelo menos. Porque o projeto ele pode te ajudar tanto a conseguir algumas fontes de receita, por exemplo, um investidor, alguma coisa assim, tanto para reduzir custo. Então, como você falou, né, de fazer uma parceria com o contador, com o advogado, eles apostaram no projeto, eles não apostaram exatamente no retorno financeiro que isso teria. Então é legal você fazer alguma coisa, mostrar que esse negócio funciona, e a partir daí você vai se preocupando em expandir o negócio depois. Mas o primeiro objetivo do empreendedor, independente dele ter dinheiro ou não, é ver se o modelo funciona sem ainda gastar muita coisa, né? E essa questão daí também tem uma questão importante, que é o empreendedor, ele tem que ser honesto e ético. Porque se ele for isso daí, ele chega para qualquer pessoa com uma proposta e, por exemplo, ele faz uma proposta para o contador e para o advogado e paga aquilo certinho a eles ali, paga todo mundo que tem que pagar certinho e devidamente, então ele tá mostrando que ele é um cara honesto dali. E como hoje a gente tem muita pessoa que só quer ganhar dinheiro, quando você vê um cara honesto, que paga as suas contas, que vai lá e comparece, então as pessoas, você acaba atraindo outras pessoas que vão e se simpatizando com esse teu projeto que você está tocando, porque ela entende que por trás daquele projeto ali existe um outro exercício, que é um exercício muito maior que o projeto de empreender mesmo. E aí compra a ideia, entendeu? Aí você mostra uma confiança para ela. Isso é fundamental. Não tente ser uma pessoa de sucesso. Tente ser uma pessoa de valor. A gente viu assim que é fundamental a gente reduzir os gastos no início, né? Depois de você já ter definido o modelo de negócio. E eu queria voltar um pouquinho, Marcos, pra gente, até numa situação que eu me enquadro bastante, sobre o momento certo que uma pessoa que sinta vontade de empreender, que ela ache que é o momento de virar, de ter o seu próprio negócio, entendeu? Uhum. Eu conheço várias pessoas que são assim, que formam, que saem da faculdade, que elas preferem ter um emprego, adquirir um pouco de experiência, adquirir também um pouco de dinheiro, né? Fazer uma reserva de dinheiro para dali a um ano, dois anos, ter um negócio próprio. Esse dinheiro que eu falo, assim, eu acho que seria mais para ter uma segurança. Para ter uma segurança para bancar o gasto, por exemplo. Você trabalha um ano, dois anos, junta o dinheiro e dali você tem um ano que você pode trabalhar por sua conta com o dinheiro que você guardou, você paga os seus gastos por um ano, entendeu? Eu queria saber de você, do Milor, que também saiu da faculdade e já abriu direto o negócio. O que vocês acham, assim, qual que é o momento certo e tal, se é legal essa questão de trabalhar primeiro e tal? Existem duas questões aí que levam o empreendedor a começar, né? Uma é o momento de crise. O cara entra em crise, fica triste com o trabalho, e aí o cara pega e sai, e fala, eu vou embora daqui, e aí não fez qualquer planejamento, e aí o cara tem que ser muito forte para persistir ali naquilo. E tem outra coisa, que o cara fez um planejamento anterior. Quando o cara faz esse planejamento, ele tem uma segurança maior, que não pode trazer medo para ele, porque isso é importante. As pessoas ou elas são guiadas pelo medo, ou são guiadas pelo amor. Então o cara, ele faz essa reserva, mas entende que ele tem que trabalhar ali por amor e já ganhar dinheiro logo. Porque se ele ficar só se garantindo na reserva e falar assim, eu tenho um ano para esse negócio dar certo, o negócio vai demorar um ano, não vai dar certo, e vai perder o dinheiro dele e vai voltar para o emprego dele. Porque todo o modelo mental dele já estava estabelecido para ele ser empregado. Então, como ele está mudando, ele tem que fazer o seguinte, poxa, se eu reservei aqui um ano para eu trabalhar, beleza, eu vou reservar. Mas em 3 meses, até menos, o cara tem que fazer o dinheiro entrar, entendeu? O cara tem que começar a empresa hoje, daqui a 15 dias está fazendo alguma coisa entrar. Se o modelo dele está errado, ele muda o modelo dele, adapta o modelo dele, mas faz o dinheiro entrar, entendeu? Que é só isso que vai manter a empresa dele funcionando. Uma coisa que eu percebi até no próprio Empreendemia é que, assim, a gente tinha o famoso Love Money, né? Também conhecido como patrocínio. Então conseguiu se manter por um tempo. E aí a gente estava tranquilo, falava, vamos continuar focando no produto, ainda não está na hora que a gente precisa levantar logo o capital, e beleza, vamos seguir assim. Só que depois a gente começou a perceber que mais importante do que o dinheiro em si é o que o dinheiro significa quando você tem clientes. Então você ganhar dinheiro não é necessariamente a questão da segurança, mas é pessoas falando, olha, eu valorizo o seu produto ao ponto de pagar por ele. Então, é um passo importante que mostra o progresso da empresa. Então, independente se o cara tem reserva ou não, se ele tem o Love Money, como foi o nosso caso, é ele conseguir mostrar que o modelo de negócio dele faz sentido, né? Então, independente da reserva, eu acho que ele precisa dar um jeito de conseguir dinheiro o mais rápido possível, justamente para provar que o modelo dele funciona. Aumenta a autoestima dele, né? Com certeza, e mostra que o modelo, assim, que aquilo que ele está fazendo é útil para alguém, né? Eu acho legal também, porque eu percebo que muitas pessoas têm necessidade de sentir que elas têm uma carreira formada, por exemplo. que as pessoas formam, ganham um pouco de experiência, enquanto isso vão adquirindo uma visão de um negócio que elas queiram abrir, né, e tal, e às vezes chega um momento, vai lá e inicia o negócio. Entendeu? Vou fazer um comentário sobre isso daí, que assim, é o nosso grande mal, a gente sempre está tentando satisfazer a expectativa de fora. Então o cara isso. quer se formar, o cara quer ter uma carreira e falar, eu sou doutor nisso daí, só que, e aí ele acaba deixando, esquecendo que vem aquela primeira questão que a gente falou sobre o dinheiro também, o cara ganha dinheiro para ter um carro, para ter um imóvel comprado na beira da praia, para ter uma casa assim assado, e o camarada esquece que ele tem que estar feliz. E aí a pessoa se perde completamente, entendeu? A pessoa se forma, vai lá e se perde dela mesma, que é uma coisa que eu falo nos livros e no blog também. Essa questão de tentar eliminar essa necessidade de satisfazer o mundo externo, né? Se preocupar muito com o mundo interno. Parece uma filosofia meio boa, mas isso é muito real. Isso nos livros que eu li sobre liderança também. É uma coisa que todo líder tem também. Eles não se preocupam muito com o dinheiro que eles estão ganhando. E acompanhando o Milor, é nisso que ele falou, eles se preocupam com o que eles estão fazendo para os outros. Então, por exemplo, o empreendedor hoje tem um sistema que as pessoas estão pagando por ele. Então, eles estão fazendo algo de útil. Então, isso daí é maior que o dinheiro. Se eles estão ganhando 10 reais ou 1 milhão, chega a ser realmente indiferente, porque eles estão trabalhando no que gostam e as pessoas estão pagando para isso daí. Então, isso é fundamental. Não tem preço. Bom, Marcos, eu concordo bastante com esse ponto que você falou, que uma coisa que o pessoal fica muito encucado antes de começar a empresa é que eles ficam demais esperando. Ah, eu não tenho dinheiro ainda, não tenho contato, não tenho experiência. E ele fica esperando essas coisas caírem no colo. E uma analogia bem legal que eu vi uma vez num blog é que você, quando vai sair de casa, você não fica na garagem ali sentado no carro esperando todos os sinais ficarem verdes. Você vai, sai, se aparecer um sinal vermelho na frente, ou você espera, ou você pensa no caminho melhor. Então você dá um jeito, né? Você não precisa ficar esperando as coisas acontecerem. Você faz as coisas acontecerem. Isso é bastante diferente, né? Essa forma de pensar, de saber que é diferente fazer as coisas, de fazer as coisas acontecerem. Isso é fundamental para o empreendedor. Não é a espécie mais forte que sobrevive, tampouco a mais inteligente. É a mais adaptável às mudanças. Então, ótimo, a gente já tem a empresa definida, já decidimos que vamos virar empreendedor, já recortamos gastos iniciais e tem uma questão que é fundamental, que é a seguinte, como conseguir o cliente mais difícil, que é o primeiro? O que vocês acham? Uhum. Eu vou dar o meu parecer, porque eu tive umas 5 empresas assim que eu fui abrindo, as coisas não foram dar certo e eu só consegui fazer dar certo e ter esse primeiro cliente. Inclusive, eu ouvi de vários empresários até a frase assim, o mais importante é o primeiro cliente. Depois que você tem o primeiro cliente, a coisa vai embora, entendeu? E aí eu comecei a atuar da seguinte forma para ir prospectar esse primeiro cliente, né? Quando eu montei mais ou menos, isso eu digo montei mais ou menos, porque realmente é mais ou menos. Você monta um modelo que mais ou menos funciona e vai para a rua, né? Então, quando eu montei esse modelo na Noxon, eu fui para a rua com o seguinte objetivo, eu quero obter o feedback, a opinião. Eu não quero vender nada. E eu comecei a meio que entrevistar os empreendedores, que eu estava fazendo a venda, mas ao mesmo tempo eu chegava lá e só escutava eles falando comigo, né? E nisso que eles estavam falando, eu comecei a ver o que eu poderia aprimorar o meu produto. Então, quando eu começava a vender, em vez de eu chegar lá e sair vendendo o meu produto, eu primeiro escutava qual era o problema dele em relação à área que eu estava atacando, e depois disso eu fazia a minha apresentação já mexendo no meu produto. Ou seja, o cara já via algo que era próximo da realidade dele. Mesmo assim, ele dizia não. Aí eu ia com esse produto que esse cara construiu, e que era o meu, que ele refez, ia para um outro cliente e fazia a mesma coisa. E aí eles começaram a dar feedback, tanto na parte, tanto em como o negócio iria funcionar, quanto na cobrança, quanto deveria custar. E aí eu fui vendo coisas assim que não podia ser tão caro, eu queria oferecer uma qualidade alta, não poderia ser tão caro. Então comecei a pensar nas alternativas que poderiam levar eles a comprarem a minha ideia. Até que eu cheguei em um modelo que hoje já não é mais o que a gente usa, porque ele foi mais aprimorado, melhor aprimorado, até porque ele já está há 2 anos no ar. Mas aí eu cheguei num cliente que queria o que eu estava fazendo e falei para ele, ó, tem isso daqui, que é assim, assim, essa... Quer dizer, eu escutei ele primeiro e quando eu fui fazer a minha apresentação, eu fui lá e mostrei para ele aquele produto que eu tinha construído já tinha umas 4 pessoas que eu tinha construído já em entrevistas, né, e que não tinha comprado. E eu cheguei nesse cara que falou assim: ah, eu quero isso daqui. E aí, beleza, ele comprou aquilo dali, aí eu fui embora. Aí eu vendi para outro, e a coisa aconteceu. Então a questão, é uma dica que eu falo, e eu escrevi isso num artigo recente, acho lá no blog, é falando justamente isso. Uma coisa que o cara que começou a empreender agora, ele tem que, é claro, ele quer ganhar o dinheiro dele, quer fazer a venda, mas quando ele sai de casa para ir fazer a venda, ele não tem que ir fazer a venda, ele tem que obter o feedback. Então, tudo ele vai obter o feedback de quem compra dele e de quem não compra dele. Então, quem não compra é muito importante, porque o cara sabe exatamente assim, por que ele não comprou de mim? Se foi o preço, se foi o modelo, como está sendo feito. Então, aí, o empreendedor tem a liberdade de estar modelando o que ele estava querendo vender, é para vender para as pessoas. E o engraçado do que aconteceu é o seguinte: depois que eu comecei a vender para esse primeiro, eu voltei naqueles 4 ali e 2 deles fecharam comigo. Ou seja, realmente eu remodelei o negócio e eu deixei com a cara que eles queriam e eles fecharam comigo, entendeu? E uma coisa importante disso é que você tendo essa postura mais relaxada frente ao cliente, não tão nervosa querendo vender, você acaba arrumando mais um contato. Então o cara, mesmo ele não comprando você, ele é um cara que te reconhece como empresário e te admira e te dá alguma dica ou fala que aquilo que você está vendendo não é para ele. E até você pode enxergar assim: ah, isso realmente não é para ele e nem eu quero vender para ele, porque realmente se eu vender para ele eu vou estar fugindo do foco, entendeu? Então é uma coisa que você tem que ir administrando. É como eu disse no início, o empreendedor ele modela o mundo à sua volta ao seu gosto mesmo. Ô Marcos, acho que, não sei se já aconteceu com você, mas comigo isso já aconteceu. Às vezes, pro primeiro cliente, você não vai nem vender para ele, você vai fazer um serviço de graça. Às vezes você vai pegar um cliente que você vê assim: olha, esse cara é potencial, ele tem, se eu fizer um bom serviço, se eu impressionar esse cliente, ele vai me fornecer um bom retorno, questão de divulgação. E clientes que você tem aquele assim, muito serviço, muito trabalho, faz ganhando pouco, ganhando quase nada, às vezes nem compensa o trabalho que você teve, mas se você faz um negócio bem feito, ele te dá um retorno tão grande em questão de divulgação. Ele vê que seu negócio pode dar certo, assim, e que vale a pena você fazer aquele trabalho barato. Isso pode ser uma coisa boa, mas eu já respondi essa pergunta para alguns leitores também. Existe uma coisa muito importante aí, que quando o cara não compra a tua ideia, não paga nada, porque assim, ele tem que pagar alguma coisa, tá? Nem que seja R$100, R$1, ele tem que pagar alguma coisa para você. Porque é fundamental, porque quando ele paga, ele firma um compromisso. Se você chega num novo cliente, você vende a tua ideia e ele não te pagou nada, nem R$1, você não vendeu nada, entendeu? A sua ideia não serve para nada porque você não vendeu nada. Porque, na verdade, ele tem que te pagar uma coisa para firmar aquele compromisso. Então, isso acontece quando você faz até para amigo mesmo, por exemplo. Eu não recomendo quando, vamos supor, você tem alguma coisa que eu precise, eu faço serviço para você e você faz para mim em troca. Não recomendo isso. Mesmo que o serviço seja do mesmo valor. Se você vai vender alguma coisa para mim, e que é R$100, eu pago você R$100, e quando eu for te vender a minha coisa, você paga R$100 a mim. Isso pode parecer absurdo, mas quando você está pagando alguma coisa, e psicologicamente você está firmando realmente um acordo no seu cérebro que você confia naquela pessoa ali, que você espera receber aquilo que ela está prometendo. Então isso é fundamental você não fazer de graça, tá? É bacana você chegar em algum tipo de acordo que você receba algum dinheiro por aquilo, nem que seja no mínimo seus custos, entendeu? Que você não é justo ninguém trabalhar de graça e você tem que se valorizar também perante ao cliente, sendo ele grande ou pequeno. Eu acho que nesse caso é bem que tinha sido comentado antes, né? Que mais do que o dinheiro em si, não interessa se você vai pegar o dinheiro do primeiro cliente para pagar as contas. Talvez até não seja suficiente para pagar, não tem problema. Mas o que importa é do cara falar: eu valorizo que esse serviço vale a pena. Uhum. Daí, tá, deixa eu só complementar rapidinho. Daí tem um ponto bem legal que você comentou também, que tudo bem, é injusto o cara trabalhar de graça. Agora, também não necessariamente o cara precisa te dar dinheiro, né? Por exemplo, se você faz um acordo, digamos, com assessoria de imprensa, como foi o nosso caso, por sinal, aí a RPA Comunicação é sensacional, tem feito um ótimo trabalho pra gente. E os caras não cobram a taxa que eles cobrariam normalmente para outros clientes, só que em compensação a gente dá indicação pros caras, eles já conseguiram projeto internacional por nossa causa. Então, apesar da gente não pagar pelo serviço deles, que não teria nem como, a gente consegue pagar em outra moeda, né? Então, talvez não necessariamente seu dinheiro, mas você conseguir pagar de alguma forma que seja mensurável. O que você acha disso, Marcos? Não, acho isso aí. Tem que ser uma coisa e uma... tem que funcionar assim. Eu sempre ajo com um pouco de cautela nisso daí, porque tem algumas empresas, alguns empresários que não valorizam realmente a outra pessoa. Mas o fundamental é fazer isso que você está falando. Se você consegue pagar, isso se torna uma coisa mensurável, e até os teus clientes mesmo. Você tem que ter um cliente que possa te trazer mais clientes. Porque só assim a roda continua girando. Você tem um cliente que não te recomenda de ninguém, que não tem sucesso, que ele não tem retorno, que a empresa dele não acontece, sinceramente, não vale a pena. Você só está ganhando dinheiro com ele. O interessante é que você tenha um tipo de cliente onde ele ganhe muito mais que você para ele te recomendar para outras pessoas. I really fucked it up this time. Deny my dear. Deny my... Seja você a diferença que deseja para o mundo. Roll the tape. Empreendecast. Nessa parte agora, eu acho que um ponto muito importante que a gente tem que compartilhar um pouco nossa experiência com os empreendedores é o seguinte. É aquele momento, comecei, e agora? Como que eu faço para depois do primeiro cliente chegar no segundo, no terceiro, felizmente no mil aí, se conseguir, né? Que tipo de ferramenta, por exemplo, você recomenda, Marcos? Como que o cara consegue ir do começo até ter uma empresa de verdade, né? Entre aspas, uma empresa que funciona, está crescendo. Como que é esse processo? Eu acho que é fundamental, assim, quando o cara começa a empreender, né? A pessoa, ela quer empreender, a primeira coisa que ela tem que ter em mente é que ela tem que ser muito organizada. Essa organização dela vai desde o foco, que é o caminho para onde ela está indo, ela tem que ser muito clara nisso daí, e quando tem uma organização que dê suporte a ela para que ela consiga se levantar como um bom profissional e uma boa empresa. Vou citar como exemplo, que é um exemplo que eu dou no livro mesmo, por exemplo, ter um bom software financeiro. Isso é fundamental, porque o que move qualquer empresa é fluxo de caixa. Não tem nenhuma outra ferramenta que mova a tua empresa que não seja fluxo de caixa. Não existe uma maior que essa daí. Seja empresa grande, empresa pequena, toda empresa tem que estar de olho no fluxo de caixa. Então não adianta você começar a tua empresa e misturar as tuas receitas pessoais com as receitas da empresa, as despesas, está misturando também. Você tem que pegar e focar num software que pegue firme nessa questão mesmo, que é para você poder a cada mês estar analisando se você cresceu ou não, onde você está gastando mais. E até eu digo assim, até tendo um bom contador, e que essa pessoa seja bem diferente de você, às vezes um pouco mais centrada, que essa pessoa avalie esse fluxo de caixa e veja ali onde o teu dinheiro está escoando, ou onde você está deixando de ganhar mais dinheiro. Outra coisa que eu cito também é que sempre, ainda mais quando você começa a empreender assim e modelar o teu negócio, que você tenha um bloquinho de notas, uma coisa simples assim, que você possa estar sempre anotando as suas ideias, né? E depois disso, assim, tem várias coisas que encontro lá no livro, mas eu diria que o fundamental é você conseguir criar com essas ferramentas, você colocou o pé na rua, é você conseguir criar com essas ferramentas, você conseguir criar a tua marca pessoal. A tua marca pessoal é fundamental, assim. Você tem que deixar muito claro para as pessoas e para você mesmo o que você quer fazer. Se você não tiver isso claro, se você não demonstrar isso na tua aparência, na maneira como você se porta, na maneira como você se fala, o que você fala, outra coisa, se você fala mais do que ouve também, é fundamental que você esteja disposto a aprender com e do mundo para servir melhor. Então, assim, você se prepara de forma muito bem organizada para poder atacar o mundo e aplicar tudo que você aprendeu no empreendedorismo naquelas pessoas. Eu acho que essas são as ferramentas fundamentais. É uma ferramenta que cuide do fluxo de caixa, uma ferramenta que você tem aqui é o bloco de notas, que esteja sempre no seu bolso. Eu poderia, assim, existem várias outras, mas em resumo são todas aquelas ferramentas que possam organizar melhor a tua vida. Não deixe nada voando. Se você deixar qualquer pensamento voando, algo que tem para fazer, lista de tarefas, equipe voando. Hoje na Nox a gente utiliza o Wiki, que tem empresa hoje funciona pela internet, então tem o Wiki da empresa, tem o Basecamp, que é um software que gerencia os projetos. Então, assim, tudo nosso está escrito. Assim, se eu morrer hoje, o Vinícius toca a empresa. Se eu e ele morremos, é quem está embaixo toca a empresa continua funcionando e o cliente continua com ela. Então isso é fundamental, porque no momento você vai chegar e vai ter que passar a bola para frente, vai ter que ir atrás de mais clientes e você não pode mais ficar no operacional. Então alguém tem que entender que daquilo que você está fazendo. Então você tem que passar essa bola para frente e é muito importante uma frase que eu ouvi de um amigo meu, muito precisa ela. Você não tem que estar preocupado como empreendedor naquilo que você tem que fazer. Você tem que estar preocupado é naquilo que você não tem o que fazer. É naquilo que você não tem que fazer que tem que estar o teu foco. Então você vai eliminando a sujeira e fazendo somente aquilo que você pode fazer. Várias outras coisas você pode delegar para outras pessoas e, organizando melhor a empresa, você consegue mover ela mais rápido. Se você quiser fazer tudo, meu amigo, você está ferrado, você não vai conseguir. Vai chegar num ponto assim que a empresa vai estourar, vai chegar, sei lá, 5, 10 clientes e você já não consegue mais. Um exemplo bacana que eu tenho para falar agora é do Empreendemia, que está chegando numa fase um pouco mais avançada aí, felizmente, né? A gente ainda é startup, ainda tá começando, mas agora já são 6 pessoas, a gente está com o escritório, já está com o produto pronto, vendendo. E uma coisa que é interessante é que no começo você tem uma ideia e você consegue lembrar de como que você vai fazer, de quando que você vai fazer, fica mais fácil de organizar. Mas chega uma hora, principalmente quando você tem muitas pessoas, que a empresa vira um turbilhão de ideias. Então, se você não conseguir se organizar, falar, olha, vou dar prioridade para essa ideia aqui em tal data, colocar um lembrete, alguma coisa assim, você vai esquecer da ideia, com certeza absoluta. Porque é muito fácil você ficar preso justamente nisso que você falou, de ficar preso no que você tem que fazer. E o que você não tem que fazer, na verdade, é o que é importante. Então, você não tem que desenvolver um produto novo, não é obrigação, não tem ninguém esperando lá para você responder um e-mail, por exemplo. Na teoria, lógico. Só que aquilo que você não tem que fazer é importante. Você começa a ir mais para frente, você começa a ter progresso na empresa quando você faz as coisas importantes. Então, quando você deixa de apagar incêndio e construir alguma coisa. E se você não registra essas ideias, se você não consegue organizar, dar prioridade, saber quando que você vai fazer, como que você vai fazer, essas ideias acabam se perdendo no furacão que é o dia a dia, né? Sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele, o oceano seria menor. Ô Marcos, agora eu queria levar para um outro lado aqui também. Você tem um videocast, né, que também faz parte lá do seu blog, que é até o nome dele é bem bacana, Seja a Diferença, né? E lá você dá várias dicas que também tem no seu livro e tal. E eu queria que você falasse pra gente qual que é o seu ponto de vista hoje em dia para que uma empresa ou um empreendedor, tanto dentro do seu ambiente de trabalho ou então como empresa, como essa responsabilidade, né, que você leva muito esse fato como uma responsabilidade, como que a pessoa deve fazer para ser a diferença realmente? Para ela fazer a diferença no mundo, mostrar para que veio. O que, que você tem a falar disso para a gente? É uma questão, agora entrando na parte filosófica do insistimento, que é mais ou menos a parte que eu mais voo lá no site. Né? Mas a questão é a seguinte, a pessoa tem que entender que ela não vai... essa questão é interessante entre o faça ou fazer a diferença ou ser a diferença. Quando você está querendo fazer a diferença, você não faz a diferença na vida de ninguém. Na verdade, tudo é um exercício da sua própria moral e ética. É apenas um exercício, entendeu? Quando você é a diferença, e aí foi uma coisa que eu já falei, eu não sei se eu falei em livro ou em blog, a diferença é o quê? A diferença é quando você tem dois opostos e soma esses dois opostos. Então você tem um e menos um, dá zero, entendeu? E dá 2 e menos 2 dá 0 também. Então, 0 é quando você está completamente centrado naquilo que você está fazendo e aí você está sendo a diferença do mundo. Ou seja, não importa o que aconteça à tua volta, se é menos 1 ou mais 1, se é mais 2 ou menos 2, você está conseguindo ali praticar o teu exercício diariamente e aí sim sendo a diferença para o mundo. Não fazendo a diferença, porque é impróprio a gente falar que a gente é como se... É como se eu falasse para você que o meu blog ele faz a diferença. Na verdade, através do meu blog eu pratico o exercício de ser a diferença que eu posso ser. Entendeu? Na verdade, o que eu faço é só o que eu posso fazer. E aí eu acho que todas as pessoas fazendo só o que elas poderiam fazer, o cara que é talentoso em pintura, o cara que é talentoso como empreendedor e como empresário, o cara tem que fazer a parte dele. Ele fazendo o que ele tem que fazer, já basta, ele já está sendo a diferença. Isso daí é muito importante e uma coisa assim que... Respondendo exatamente a tua pergunta, como você conseguiria ser a diferença? Seguindo o teu coração, pura e simplesmente isso. Porque depois que você segue o teu coração, você se torna muito mais apaixonado pela vida que você está vivendo. E uma pessoa altamente apaixonada pela vida que vive, ela cada dia ela rende mais 100%, assim, cada dia ela rende mais. Isso acontece comigo, e se você perceber assim, nos dias que nós estamos menos consistentes, com a nossa história, com a nossa paixão, é o dia que a gente rende menos. Quando a gente está insatisfeito, de saco cheio, é o dia que a gente rende menos. Quando a gente realmente está fazendo aquilo que a gente gosta, tipo gravando esse podcast, entendeu? Tipo, assim, poxa, estou empolgado falando sobre aquilo que eu gosto. As pessoas notam a diferença, né? Notam essa diferença e acabam falando assim, poxa, aquele cara ali, ele realmente está sendo quem ele pode ser. Nada mais disso, né? Nada, ninguém é maior que ninguém, né? Todo mundo é igual. Então, esse ser a diferença é muito mais importante que fazer a diferença. Ninguém faz a diferença na vida de ninguém. A única diferença que você faz é na sua própria vida e é exercitando a sua moral e a sua ética. Você passa a vida inteira só exercitando isso e como pensador que todo ser humano é tentando definir o que é certo e o que é errado em cada hora. Eu já tive vários casos assim, tipo com relação a impostos, com relação à questão de ética, honestidade e moral, se é legal ou ilegal fazer aquilo com uma pessoa, isso tanto na vida pessoal quanto na profissional. E se você parar para ver, você não perde nada se você toma uma atitude certa, entendeu? Você não ganha também, mas você não perde nada. Você, assim, você não move uma ação contrária a você mesmo. Então, isso é uma coisa fundamental para você ser a diferença. Você tem que sempre estar consistente entre o que você sente, entre o que você pensa, o que você fala e o que você faz. Se esses quatro pontos seus estiverem alinhados, está perfeito. Você vai ser o que você pode ser. Marcos, voltando aí para o campo das frases, né? Uma frase que eu li uma vez sobre startups é que você não pode ter medo de errar, porque você só precisa estar certo uma vez, aí sim você vai conseguir fazer a diferença. No seu caso, eu sei que a Noxio não é a sua primeira empresa. Você pode contar um pouco como foi a experiência anterior e se você considera que isso foi um aprendizado para o que você é hoje? É, sempre é um aprendizado, foi realmente muito bom ter errado antes, e é sempre bom errar, assim... Todo mundo erra várias vezes por dia. Quem não erra em pequeninas coisas, avança um sinal que estava vermelho, para um local que é proibido, ou quebra uma caneta sem querer de outra pessoa, sabe? Você faz vários erros assim. E voltando à questão do ser a diferença, o que toda pessoa, não só empreendedor ou empregado, ele deve pensar é que nós vivemos para ter experiência. Só isso, nós somos animais racionais que temos experiência com o mundo, absorvemos a experiência do mundo. Então, a experiência é tanto uma experiência que deu certo, uma experiência que deu errado. Eu já tive outros negócios que deram errado por inúmeras razões. Boa parte delas, posso garantir que foi porque eu estava pensando muito em ganhar dinheiro e não estava pensando em me satisfazer. E aí foi quando, no momento que eu criei o blog Insistimento, a Noxon era um outro tipo de empresa, eu trabalhava com consultoria, que não era legal também, a gente ganhava só o dinheiro para pagar as contas, nada demais assim, meu pai disse para mim, agora vê se você insiste agora, né? E aí essa questão do insistir no seu talento, assim, você insistir no seu talento, admitindo que você vai errar, isso é fato, e você vai acertar também. Então, assim, perceber que tudo é uma experiência. Então, hoje a Noxon, a Noxon tem 6 anos, né? Assim, e de modelo realmente funcionando tem 2. O Insistimento tem 3 anos quase, assim. Mas a minha vida como empreendedor vem desde os 14 anos. Então, assim, eu tenho já 16 anos já errando. Então, são 14 anos errando para 2 anos eu ter acertado mínimo em alguma coisa, que eu não acertei tudo. Mas é como você disse essa frase, eu acertei em uma coisinha ou outra. Vamos dizer que de 10 coisas eu acertei 3, e essas 3 estão me levando a construir uma empresa e estão me levando a ter algum sucesso, alguma receptividade do mundo, né? Eu acho que é todo erro, acho que eu não só tenho o meu exemplo, como de outros empresários também que erraram bastante, e isso faz parte da vida, a gente tá aqui para errar e descobrir que errando, cara, um exemplo que eu dou sempre em alguns livros, acho que eu já dei em blog também, é quando a criança está começando a andar, eu tenho uma filha pequena que tá começando a andar. Cara, ela anda e se estabaca, assim. Ela cai no chão, muito bate com a cabeça, entendeu? Chora, e aí ela já volta e tenta de novo andar de novo. E aí ela cai de novo. Chega numa hora que ela aprende que ela tem que obedecer à gravidade. e que para ela descer do sofá, ela tem que ir se abaixando e bem devagar até descer. Ela não pode ir se jogar. Então, essa questão, assim como a gente aprendeu a andar, aprender a empreender, é o mesmo jogo. Você vai e começa a empreender, se estabaca, aí fala, poxa, mas é aquilo que eu quero, eu só fiz algo errado aqui. Aí você vai por outro caminho, pisa em outros lugares, até você começar a andar, entendeu? É legal, assim, esse negócio de aprender a andar, porque isso aí é o que acontece com o Milor, sábado à noite. esse negócio de andar e cair, depois dar um jeito de levantar também, é experiência comum no processo empreendedor aí. Não sei exatamente por que no sábado à noite, né? Não sei o que você quer dizer com isso, mas beleza. É legal demais, Marcos. Eu acho, assim, que o mais legal de ver isso tudo, esse papo de experiência, de crescer, de aprender com o erro, né? A gente vê o seguinte, se a pessoa não errou o suficiente, não errou ainda, é porque ela não viveu o suficiente, ela não aprendeu ainda, a gente vê isso. E o mais legal disso tudo, cara, a gente vendo aqui no Empreendercast, que é um projeto teoricamente novo, a gente tem 7 episódios apenas, já passaram por aqui 6 convidados, o tanto que a gente aprende, sabe, com a experiência dos convidados, com os relatos, com as empresas que as pessoas abriram, assim, e eu fico fascinado, a gente até arrepia aqui gravando, sabe, de ver o quanto que isso pode acrescentar pra gente, nossa vida, e é legal ver isso, ver esse crescimento, que a gente pode aprender com contato com outras pessoas, que a gente vai errar, que a gente vai ter ideias, que a gente vai abrir uma empresa, vamos abrir 2, 3, chegar na 20ª dá certo, né? Se não fosse o erro, o Thomas Edison não tinha lançado a lâmpada, por exemplo. Thomas Edison, insistidor nato ali. Nato, né? Eu vi que ele tá na parte de pessoas lá do insistimento também, muito legal. E é isso, cara, acho que a gente pode fechar esse 7º episódio, acho que foi fechado com chave de ouro, essa parte que você falou aí de experiência, acho que a gente não podia fechar diferente, né? Porque... eu acho que é isso, você começar com pouco dinheiro, tem a ver com isso. Põe na cabeça que você vai errar, que vai dar errado. Você tem colocado pouco dinheiro, você vai perder pouco dinheiro. Então, troque conhecimento com quem está à sua volta, leia nos blogs de pessoas que já erraram, blog da aceleradora, o insistimento, o próprio saia do lugar, né? Então, assim, fica aqui não só uma aula de empreendedorismo com o Marcos Rezende, mas um depoimento de quem está arrepiado aqui com essa conversa, que acho que é muito bacana, acho que dá para tirar muito disso. É isso, pessoal, nós estamos aqui agora na sessão do Empreendercast Recomenda, e hoje nada mais relevante do que nós indicarmos todo o conteúdo que o Marcos vem produzindo lá no Insistimento. Então, eu e o Hugo, nós fizemos a aquisição recente do conteúdo dele, eu já acompanhava o trabalho dele no blog, e ele tem vários e-books, né? O e-book chama Auto Coach 2010, ele está para lançar o 2011. Tem também o Marco Zero, que é o livro que fala especificamente sobre o episódio de hoje, que é a ideia de abrir uma empresa investindo pouco, que é bem bacana, nós nos baseamos nele para falar hoje no episódio. Tem também um outro e-book de meditação para empreendedores, né, Marcos? E também ele tem... o videocast que ele fala, ele tem esse videocast em formato de áudio, eu escutei tudo no meu telefone e é muito bacana. Então agora vou deixar o Marcos falar, que ninguém melhor do que ele para falar do trabalho dele, e essa vai ser a dica de hoje do Empreendercast Recomendo. Empreendercast Recomenda. Muito obrigado aí pela recomendação. Na verdade, volto a falar, só estou fazendo o que eu posso fazer, né? Sobre o meu trabalho que venho desenvolvendo, um dos primeiros livros, que foi o primeiro que eu lancei, foi Meditação para Empreendedores. Esse é muito importante, porque esse explica a minha experiência com a meditação, e que nada mais é do que você ficar sentado e deixar os seus pensamentos se acalmarem. Isso é importante porque o empreendedor acaba tendo um turbilhão na mente muito grande de querer fazer muita coisa, então quando você começa a meditar ali, você começa a acalmar esse turbilhão e ficar um pouco mais focado. Depois disso teve meu trabalho de auto-coach, que foi, eu peguei um pouco da minha formação de coach e comecei a gerar um conteúdo para que as pessoas que não têm acesso a pagar um coach, que é um processo um pouco de um investimento um pouco mais elevado, elas terem um acesso melhor ali, então nele tem um livro de exercícios, e agora eu vou lançar o auto-coach 2011, que não só vai ter o livro como um livro de exercícios, como vai ter um treinamento online que eu vou fazer em vídeo também para as pessoas. Vai sair num preço bom também, que os clientes podem pagar. E o Marco Zero, que é a minha experiência como empreendedor de abrir um negócio sem investir quase nada, né? Muitos outros livros vão vir. claro, eu sempre pego o feedback dos meus clientes, que são as pessoas que leem o blog, dos leitores, assim, sempre estou respondendo as perguntas lá. Quem quiser estar fazendo alguma pergunta, eu respondo, ou eu respondo pessoalmente, ou eu escrevo um artigo específico respondendo aquela pergunta. E estou aberto aí para quem quiser fazer algum comentário sobre meu trabalho e quiser estar participando, até contribuindo também com alguma coisa que eu possa melhorar lá. Minha ideia, assim, meu papel, que eu enxergo claro e para mim mesmo, é produzir um conteúdo onde eu possa demonstrar a minha experiência entre sair de ser empregado e tornar-me empresário. Então, para os próximos trabalhos, assim, eu já encarei que é uma coisa importante para mim. Eu sempre estou colocando nesses meus trabalhos a experiência que eu tive sendo empregado e me tornando empresário e me tornando empreendedor. Então, eu sempre vou estar contribuindo com quem deseja sair do emprego, onde está insatisfeito, e abrir a sua própria empresa, porque eu acredito que eu fazendo isso, eu estou contribuindo não só com o meu papel de empreendedor, mas também eu estou fazendo as pessoas se realocarem dentro da sociedade e abrindo suas empresas, ou seja, gerando mais empregos e as pessoas estarem se realizando e estão levando mais riqueza para as outras pessoas também. Então, acho que isso daí, eu encaro esse meu talento, um pouco de talento, como escritor e a parte tecnológica que me permite estar editando um blog, fazendo todo o processo de edição de livro, que é uma ferramenta para eu conseguir dar isso para as pessoas e ir praticando esse meu exercício. É muito bom. Então é isso, pessoal. Fica a dica mesmo do material do Marcos lá. Ele tem um pacotão promocional lá que foi o que o Empreendercast comprou, que sai bem em conta, o material vale a pena. E nós fizemos o dever de casa, fomos lá, lemos o livro, e eu li porque eu já acompanhava o trabalho dele, já conheci ele há um tempo, através da internet mesmo. Então, o Empreendercast recomenda mesmo, de coração. Não é só porque ele é o convidado, e é porque o conteúdo é bom mesmo. Então, acho que agora a gente já vai finalizando por aqui o sétimo episódio. Eu queria agradecer muito o Marcos, falar que é uma honra estar aqui conversando, batendo esse papo aqui, que, como eu disse, antes de pensar na vida em ter um podcast, eu já li o blog dele, e junto com o Milor, o Hugo também, quero agradecer os dois a presença. Acho que foi bem bacana o episódio, espero que todo mundo goste. É legal demais também, queria agradecer ao Marcos pela presença. O Marcos, que a gente já conhece, acho que ele é bem conhecido no meio, que a gente está fazendo o ecossistema girar agora, e foi excelente o episódio, os relatos dele, acho que vai agregar bastante. E agradecer também ao Milor e ficar o convite para o Marcos voltar em outros episódios também. Bom, pessoal, eu também só tenho a agradecer aí. Eu fiquei um episódio fora e pareceu que foi uma eternidade, então participar do Empreendercast é muito legal, ver os comentários do pessoal no blog falando que está gostando. Eu monitoro no Twitter quem fala do Empreendercast e é muito legal ver o retorno que esse negócio está tendo, o impacto. E agradecer também ao Marcos, que aceitou aí o convite para fazer parte da gangue do Empreendercast por um dia. Espero que seja a primeira de muitos ainda. Foi muito bacana esse podcast, muito bacana mesmo. Eu não esperava, foi de uma qualidade muito, muito boa. E só tenho a agradecer a vocês também. Eu conheci o trabalho de todos aqui. O Milor também está de muito parabéns lá pelo Empreendemia e vocês com esse podcast aí. Eu espero que esse podcast um dia se torne um produto. Também pode começar a comercializar esse podcast aí também e começar a empreender por essa área. Acho que as pessoas estão, uma dica até, o pessoal do Empreendercast agradecendo, é que realmente o ramo de virtual goods no mundo inteiro, ele tá crescendo bastante. Muito obrigado aí pela oportunidade, só tenho a agradecer, um abraço aí. É isso aí, galera, muito obrigado. Esse foi o sétimo episódio do Empreendercast. Valeu todo mundo no insistimento. Falhas de gravação. E eu tenho certeza que vocês vão gostar do assunto logo depois dos recados e e-mails do Empreendercast. Você não ia me chamar, velho? Fiquei no vácuo agora. Foi mal. É Curitiba. Começando aqui nosso episódio, então, nossa primeira parte do episódio, nós vamos falar sobre o momento pré-abertura da empresa. Eu queria começar perguntando ao Marcos qual É Curitiba. Aquilo que você considera que você está fazendo de melhor, eu posso voltar? Porque eu me embolei. Pode. Muito. Não, tranquilo, não tem problema. Vocês dão uma explicada demais aqui, comecei a ver as coisinhas piscando aqui. Esse negócio é um problema. É do demônio isso daí. Vamos voltar. É em Curitiba. É, para ela sair, ela primeiro precisa de fazer uma autoavaliação. Nossa, eu me embolei mais ainda. Preocupa, não, isso é bom pra ele. Até isso, porque eu tava empolgado, vocês cortaram, foram fazer a apresentação, aí perdi a empolgação total aqui. A prática leva à perfeição, cara, fica tranquilo. É, vamos lá. É em Curitiba. Pra quem tá ouvindo também, acho que já vai ter acontecido, mas amanhã acontece o primeiro Café com Negócios em Campinas, né? É em Curitiba. Em Curitiba. Eu estaria lá. Pra que... Repete, vou repetir, eu tô tentando lembrar o que eu falei, vou repetir, calma.